Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui todas as semanas a levar até si um programa repleto de boa música portuguesa, como se assim não fosse o nome de Portugal Musical. Então hoje vamos abrir este programa com José Malhoa. Vem, vem, vem. Eu também espero que você venha todas as semanas aqui à sua rádio e ouvir o Portugal Musical. Depois vamos ficar com a música Olá, Olá, Eu Voltei, da Agatha. E para terminar esta sequência musical, vamos ficar com o Tony Carreira, Vagabundo por Amor. São estas as três músicas que você pode contar aqui no seu programa Portugal Musical. Já sabe, se tiver alguma crítica a fazer, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. E quem diz crítica pode dar uma sugestão, pedir uma música, faça lá o que você bem entender. Porque agora vou-lhes dar música. Até já e continuação de um bom programa. Bonita como tu és, vestida de mil cores com o carinho das marés. Me deita ver as ondas com o sol quente a brilhar, à sombra da palmeira e do salgueiro a sonhar. Com o teu corpo sempre, para sempre acompanhar. Vem, vem, vem, junta as ondas deste mar. Vem, vem, vem, com as estrelas lá no ar. Vem, vem, vem, no teu rosto a brilhar. Vou navegando, vou descobrir no teu olhar. Como tu és, vestida de mil cores com o carinho das marés. Me deita ver as ondas com o sol quente a brilhar, à sombra da palmeira e do salgueiro a sonhar. Com o teu corpo sempre, para sempre acompanhar. Vem, vem, vem, dá-me beijos ao luar. Vem, vem, vem, junta as ondas deste mar. Vem, vem, vem, com as estrelas lá no ar. Vem, vem, vem, no teu rosto a brilhar. Vou navegando, vou descobrir no teu olhar. Vem, vem, vem, junta as ondas deste mar. Vem, vem, vem, com as estrelas lá no ar. Vem, vem, vem, no teu rosto a brilhar. Vou navegando, vou descobrir no teu olhar. Vem, vem, vem, dá-me beijos ao luar. Vem, vem, vem, junta as ondas deste mar. Vem, vem, vem, com as estrelas lá no ar. Vem, vem, vem, no teu rosto a brilhar. Vem,

haja onde as mãos. Estamos aqui então para levar mais um grupo de uma sequência musical de três músicas até si. Agora vamos ficar com o grupo Santa Maria. Desculpem, o grupo Santa Maria da Cruz. Esta vida é uma festa. Depois vamos chegar com Sete Saias, Embalo do Coração. E para terminar vamos chegar com Nel Correia, 40 anos de Terra é Terra. É uma música que retrata os 40 anos de existência deste grupo de música. Então vamos agora mesmo ao grupo Santa Maria da Cruz. Começa a festa e o povo a dançar, tanta alegria com a música no ar. E a dançar com o bar agarradinho é diversão do Algarve até ao Mim. A tradição de uma festa portuguesa nunca faltou o violão e a braguesa. A concertina, o bolo e o cavaquinho, com o pão, o presunto e o bom vinho. É uma festa, pois é, é uma festa, pois é. Vamos certinho batermos o pé. É uma festa, pois é, é uma festa, pois é. É a Maria dançar com o Zé. É uma festa, pois é, é uma festa, pois é. Vamos certinho batermos o pé. É uma festa, pois é, é uma festa, pois é. É a Maria dançar com o

beijo recebo desta paixão. Com esta canção embalo meu pobre coração. Linda flor, ai, doce beijo recebo desta paixão. Com esta canção embalo meu pobre coração. A cantar desde há 40 anos quiseram-nos convidar, por isso os saudamos. E para a gente desta terra hoje nós vamos cantar. Linda terra como esta que hoje está em festa, vamos festejar. Linda terra como esta que hoje está em festa, vamos festejar. Sempre a cantar de terra em terra, Nelly Correia para vos alegrar. Seja no mar, seja na serra, o país inteiro sempre a cantar. Sempre a cantar de terra em terra, Nelly Correia para vos alegrar. Seja no mar, seja na serra, pro país inteiro sempre a cantar. Cantamos para os imigrantes, eles dançam para nós. Sempre será como antes, no tempo dos seus avós. E aos que são desta terra, convidamos para dançar. Dancem à vossa maneira, com Nelly Correia para vos alegrar. Dancem à vossa maneira, com Nelly Correia para vos alegrar. Sempre a cantar de terra em terra, com Nelly Correia para vos alegrar. Seja no mar, seja na serra, o país inteiro sempre a cantar. Sempre a cantar de terra em terra, seja no mar, seja na serra, pro país inteiro sempre a cantar. E aos que são desta terra convidamos para dançar. Dancem à vossa maneira, com Nelly Correia para vos alegrar. Dancem à vossa maneira, com Nelly Correia para vos alegrar. Sempre a cantar de terra em terra, com Nelly Correia para vos alegrar. Seja no mar, seja na serra, o país inteiro sempre a cantar. Sempre a cantar de terra em terra, com Nelly Correia para vos alegrar. Seja no mar, seja na serra, o país inteiro sempre a cantar. Foi um prazer estar aqui e levar até si mais um programa Portugal Musical. E hoje não sei o que se passa, mas tenho uma grande tendência em falar, ou começar a falar com o microfone desligado. Por vezes, é bem melhor mantermos o microfone fechado. Então já sabe, de hoje a 8 dias estarei cá para levar até si mais outro programa Portugal Musical. E conto consigo e com os teus amigos, claro, pode divulgar o endereço desta sua rádio e convidá-los a ficar a assistir juntamente consigo ao programa Portugal Musical, um programa completamente em música portuguesa. Então já sabe, poderá enviar sempre um e-mail para amador.leandro@gmail.com e para fazer um pedido musical, enviar um elogio, fazer uma crítica, dizer o que gostaria de ouvir neste programa. Então, um bem-aja a todos e até 2, 8 dias, se Deus quiser. E já sabem, façam o favor de serem felizes e, se puderem, façam alguém feliz também.